Israel, Leda Morte, Vavi, Apêndulo 10, Fubade, Apêndulo 16. 5173, Transponder, Controle 120, Descontão, Controle 119, Decimal 8. Zero, confirme. Decola zona zero, saída da El, lei da morte. Apêndulo 10, Cubase, apêndulo 16. Transponder 5173, controle 119 de Smaller. Correto, transponder pushback, acionamento. Chamarei. 2019, aguarde autorização de pouso. Vai dando 4 no 66. Autorizado, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-3 mais. Equipe pouso na 10, 4-1-6-6. Golf Oscar, Solos 1-4, direita ao livrar, estacionar a sequência e tenha uma boa tarde. 4-1-6-3-1-4, copy? Petrolina, nível 3-4-0 autorizado. Decola da 1-0, curva esquerda, subida Momo. Transição Nenim. 5170 Transponder, controle 120 desse coração, controle 119 decimal 8. 6314, autorizado dentro da 3, tá? Pessoal, você tem que decolar da 10, vai. Momo, Nenim, 570 no Transponder, 298, controle pra ele. Nenim, 304, correto, sem tranquilo para te dar. Azul 4166, solo aos 16. Olha pra direita, chama só 211. 1211. Afirma. Livrou 211, azul 4166. Copio azul 4166. Agora recebo azul 4166. Taxi via Alfa, Kilo, 43, a posição é 2 Lima. Alfa, Kilo, confirma o resto da informação para o 4166? Posição é 2 Lima, 43. Ah, ok. 2 Lima, 43. Via Alfa, Kilo, azul 4166. Muito obrigado. posicionamento, posição 09 ao gol no 097. Gol no 097, 09, autorizado, deixa eu me táxi. Autorizado, chama na táxi, no 097. Salvador, gol 620, frente da informação Delta. Gol 1620, boa tarde. Para Recife, autorizado nível 370. Decola da 10, curva esquerda, subida Pucajama, Aracaju. E rota do plano de voo 5403, transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado Recife, nível 3. 70, rota do plano, decola da 10, primeira curva esquerda, Pucajama, Aracaju, 5403 transponder, 198 controle, voo 620. 620, correto, transponder, pushback, acionamento. 620. Alô, boa tarde, CNM 355. CNM 355, boa tarde. Autorizado Guarulhos, decola da 10, curva direita, subida da El, Lisa Motiva, via pergulo 10 até Tabaté. 5160, transponder, controle 119, decimal 8, nível 360 autorizado. Sente o nível 360 autorizado, decola da 10. Curva direita, saída da El, Leda Mótima, uniforme azul 10 até Taubaté. Transponder 5160 e o controle 109, decimal 8, chanel 6355. 6355, correto, transfer pushback, acionamento. Importa lá. Portax, o gol 1097, está com 78 a bola, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Gol 1097, passe via parte índia, ponto de espera, torre 1098, decimal 95. Ajuste 1-0-1-9, toque número 9 da Tocamo número 2. Tá, cliente autorizado para a ponto de espera 1895, ajuste 1-0-1-9, é o gol 1-0-9-7. Falou, Maia, prossiga. Sim. Luz de Sierra para Valença, notificação? Sim, Salvador Valença, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé, Uno Mil Pen. O Transponder 01, Uno Meia, controle 119, decimal 8. Luz de Sierra confirmando 04 no PB? 02, por favor. Tornamento de decolagem com a torre 1, 98, decimal 95, ajuste na 09. Ajustado, você está comigo para a torre do Lodi GTA. Torre do Lodi GTA. Liga. Para o tornamento de táxi. Para o táxi. Na 3835, à direita via Índia, ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste na 019, bom voo. Taxi, ponto de espera, 1895, 109, obrigado, bom trabalho. Salvador, gol 1620, flashback acionamento na posição 6. Gol 1620, está autorizado, chame táxi. Autorizado, gol 1620. Boa tarde, gol 1169, tem a informação de direção para Guarulhos. Gol 1169, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. E aperto do 10, Tambaté. 5417, transponder, controle 119, decimal 8. Gente, autorizado 360 para Guarulhos. É, decolada 10, Nadael, linda, Mótiva, Pesulo 10, Taubaté, transponde 5, 4, 1, 7, controle 19, 8, gol 1169 na 7. Gol 1169, correto, sentado para pushback, acionamento. Boa. Seção 3834, ponto 010, pronto. 3835, linha decola da 10, vento no 40 graus, como 2 nós. Linha decola da 10, Pronto, voo 1097. 1097, me mantenho no zero. Mantenho no zero, você é 1097. Juliette Serra, livre decolar da 1-7, vento 1-5-0 graus, como 3 horas. Livre decolar, eu sou Juliette. O 620 para o táxi, com 151 a bordo, 3 horas e 10, João Pessoa. 3 horas, via táxi Índia e táxi Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera chame torre 1895, ajuste 1-0-1-1. Certo, Índia Alfa, ponto de espera 1895-1019, voo 620. Muito obrigado, bom final de semana a todos e até a próxima. Juliette Serra, decolado aos 3-0, chama controle 199 decimal 8, bom voo. 198, voo Juliette Serra. Livre decolar da 1-0, vento 1-4-0 graus, como 4-9. Nós autorizado 1-0, gol 1-0, 9-7. Torre Salvador, gol no 620, ponto de 0, no 0, pronto. Decolando aos 3-2, chama controle 119 decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado. Livre decolar da 1-0, vento 1-3-0 graus, como 3-9. Autorizado a decolagem 1-0, gol 6-2-0. 620, decolada aos 34, fechando controle 199.8, bom voo. Foram 98, obrigado. Para o pushback, voo 1169. Voo 1169. Boa tarde, voo 1169, pushback, acionamento na 7. Boa tarde, voo 1169. 1169, chame novamente a frequência do solo, nós respondemos sua chamada, mas já havia saído da frequência. Ah, vou chamar lá de novo, obrigado. 1169, puxa para acionamento na 7, boa tarde. Boa tarde, voo 1169, pushback, acionamento na 7. Autorizado, chantagem. Vai falar, meu, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, reparte, Serra. Vai falar. É nóis, 29 a bordo, 4 horas e 13, eu tenho um ponto. Autorizado. Via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto zero, no ponto zero, chama 2, 1895, ajuste 1019. 19 na Possível baixar para voo, Serra Tango. Serra Tango Delta, livre pouso na 1-0, vento no 40 graus com 1-2 nós, altímetro no 0-2-0. A 0-2-0. Alô, Salvador, muito boa tarde. O TAN 3145, informação Delta. Solicita, Galeão. Boa tarde, TAN 3145, autorizado Salvador para o aeroporto do Galeão, via para 9857, conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Lida, pós laser lume, curva direita, ponto de decolagem. Controle 1201-119-8, transponda 5422. Ok, aprovado para o Galeão, Roberto November 857, conforme a rota, 360 nível da Arleda e Irume, 5422, e o controle de Salvador, a frequência 1198. Portão 8, destino pronto para pushback, seu nome. Amarelo. Salvador, boa tarde, com 869, índia zero. 869, quase que está livre. Agora eu vou. O Delta, solo 43, livre à direita, chuva em solo 121, decimal 1. 2-1, ouro, boa. Livre pouso na 1-0, vento no 40 graus, segundo 2-9, altímetro no 0-2-0. Obrigado, pouso pista no 0, bom 8-9. Salvador, Paulo Meu Sierra, Tango Delta. Paulo Meu Sierra, Tango Delta. Táxi autorizado via Alfa, é porte antes da Juliette para ingresso. Sierra, transponde firme. Afirmo. Via Alfa, vai importar antes da Juliette para ingresso. Juliette, Serra Tango Delta. Tá bom, meu Serra Tango Delta, ingresso tá com você, Juliette, na Lima, chame 2-1-1-8-9-5. Juliette, na Lima, 2-4-5. Autorizado. 4, Charlie, tamo delta. 4-5. No 69, após a aeronave da companhia na curta final, ele mantém 1 no 0. Sim, após a aeronave no 0. Salvador, boa tarde, Azul 278. Boa tarde, Azul 278, reporte externo. Reporte externo, Azul 279. Via Lima, Mike Quebec, na Quebec, chama para o cruzamento. Lima, Mike Quebec, na Quebec, chama para o cruzamento. Boa noite, 69, Solos 46, livre à direita, chama Solo 121, décima 1. Direita 21, 1, 869. Autorizado, pronto para o táxi, seu China 6314. Passando externo azul 279. Azul 279, aguarde pista livre. Guarda. Vai quadra para Juliette com 8 minutos. Livre cruzamento, rapaz, livre táxi 45. Livre pouso na 1 no 0, vento no 40 graus com 1 no 1 no NAS, altímetro no 020. Livre pouso para o azul 2718, pistão 0. Bom, 1 no 69, decolado aos 48, chama controle 1 no 9, decima 8, bom voo. 098, ao 69. Da Juliette, bom, 869. Juliette, tá com isso aí, Juliette, portão 612. Juliette, 612, bom, 869. Sul 278, solo aos 49, livre à direita, chance solo 121, décima 1. Direita, solo 211, azul, 278, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 2718. Azul 2718, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. E Alfa antes da Juliette para ingresso, Azul 2718. Para o táxi, ou Jasmina 314, nós somos 9:30 a bordo, 96, 3 horas e 10, recebo. Táxi autorizado, táxi Indy, táxi Alfa, dá um ponto de espera, no ponto de espera chame torre 1895, ajuste 1020. Táxi, sentido, ponto de espera, 3456, 14. Solo 3145 para manobrar e acionar no portão 8. Autorizado para despegar acionamento de chimitade, então 3145. Camarada. 2718, ingresso táxi Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, azul 2719. Boa tarde, 6314, linha decola da 10, vento no 40 graus, como 4 nós. A linha decola da 10063. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3628. Boa tarde, tá 3628, continua a aproximação, é parte externo. Portará sim, Branco. 5, tem 161 a bordo, 3h40, alternando Guarulhos. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa da Ponte Espera, no Ponte Espera, chame torre 1895, ajuste no 020. Ajuste no 020, sim, está 3145, boa tarde. Salvador, boa, Xanera 6325, pushback finalmente no 020. 355, ordem em equipe de solo, após o TAN retaguarda, autorizado, pushback finalmente, chame táxi. Após a aeronave retaguarda, está autorizado, chamar a táxi 6628. 3628, livre pouso na 10, vento no 40 graus, como 39, altímetro no 020. 3628. 314, decolado 56, chame controle 119, decimal 8, com voo. Confirmando, 1198. Afirmo. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3145. Boa tarde, TAM 3145, ali mantém 10. Ele mantém 10, TAM 3145. TAM 3628, solo 59, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. 211. Obrigado. Solo Salvador, boa, TAM 3628. 3145, linha decola da 10, vento 130 graus com 19, né? Autoridade de decolagem, visto 10, TAM 3145. aguarde pista livre. Agora eu saio, tá 3190. Zero, livre pouso no 10, ventona 30 graus, fundo 39, altímetro no 020. Livre pouso 10, 3190. 3145, decolado ao 01, no controle 1 na decimal 8, bom voo. 98, muito obrigado, amigo, uma boa tarde. A 3628. A 3628, ingresso taxi Juliette, portão 8. Juliette 8, obrigado. 3628. Isso 90, solo 04, livre direita, chame solo 12, 1 decimal 1. Direita, chama solo 12, 1 decimal 1, isso 90. Salvador, boa tarde, tá 3190, Silvana, 34. 10, táxi via Alfa, reporte antes de ele. Via Alfa, reporte antes de Juliette, 3190. Né, táxi autorizado via Taxi Índia e Taxi Alfa da Ponte Espera, no Ponte Espera chame Torre 1895, o ajuste 1020. Gente, 1020, Índia Alfa, Ponte Espera 1025635. Salvador, boa tarde, Xanair 6355, pode espera da 10 pronto. Rádio Xanair 6355, a linha decola da 10, ventando 40 graus, cono 2, lá. A linha decola, 6355. 10, ingresso, taxi Juliette, portão 5. Decolada 09, chão controle 1198, bom voo. 1198, 6355, boa tarde. Boa tarde, Oxanel 6210. 6210, reparte externo. Externo 6210, baixar travado. Externo 6210, livre posição no 0, vento no 30 graus, colo 3 nós, altímetro no 020. Livre pouso na 10, 6210. Salvador Delivery, muito boa tarde, Portugal 022 Heavy, position 11, permission Delta QNH 1019, Airbus 330, ready to copy departure clearance to Lisboa. Okay, Air Portugal 022, stand by, copy QNH 1020. QNH 1020, obrigado. Pode ficar 1020.